3253, completa final, torre 198, meia dúzia. Torre também, obrigado. 3259, 10, 12, 1, 10, 20, GLS. 2000, livre LS, 3859. Control, warning, Webshot 5808, onboard departure, I left the transition. Webjet 5808, we're the contact club to flight level 360, onboard departure. Onboard departure 360, request possibility to ahead in Aleppo. That's clear. Thank you, ma'am. Salvador, bom dia, tá 3153, passando Simbra, ILS da 1-0, baixou e travou. Afirmativo, tá 3153, tráfego avistado, bom dia, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-5-0 graus com 0-8 nós. Autorizado, pouso 1-0, tá 3153. Controle total 9990. Prossiga. Autorizado, dona presente. Autorizado, prod, dona 2 no pés, NH 1020. Dona 2 no pés, 1020, total 9990. Realizador, 10-3859. 3859 completa, final, torre 1-8, meia dúzia. 8-6, obrigado, bom dia. Bom dia. Total 990, está autorizado aqui na ILS. ILS total 990. 3 milhas de Serra. Gente, é porque o externo baixado travado 1020 é o número 2 na aproximação. Portaria externo baixado travado 389. O ajuste no 020, apenas para informação. Afirmativo no 020. Azul 4069, agilizando manobras via Charlie, ali mantém cabeceira 10, ali mantém a pista 10. Torre Salvador, com plan Diego 904, ponto de espera da 10, pronta. No 804, mantém o ponto de espera por gentileza, foi o 1204 que modulou. Mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha o ponto de espera, por 904. Tem 3153, no solo 24, direito no 219, agilizando na medida do possível, por gentileza. Já tem a base travada, 3859. Vale apenas a pista livre. Azul 4069, o vento 150 graus com 129, livre decolagem, pista 10. Quatro avisou com Airbus da TAN na final da 10. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 10, boa noite 04. Marco. TAN 3153, taxi de Alfa, Juliette, com a Alfa, direto na 12, 3. Com 190 nós, o altímetro permanece no 020, tem pouso autorizado, pista no 0, TAM 3859. Receber pouso na 10, TAM 3859. Azul 4069, grato pela colaboração, decolador de 26, chama agora o controle no 20.8, bom voo. Controle 20.8, eu que agradeço, Azul 4069, bom dia. Controle, Azul 4069, passando 1300 na Dael. Azul 4069, bom dia, contato radar, voa 360 após 2000, vai Leda. 360, 2000 Leda. 2000 Leda, Azul 4069. Z5808, call 6 center frequency 128.8. Roger, 6 center 128.8. Roger, 6 center 0 or 123 decimal 5. Direita, chama solo 1219. Direita, linha 2. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, 3, 2, 3. Mike Italia em controle. Agora 23 milhas Salvador, sequência linda, retorne a chamar o controle a 20 milhas. Total 9990 completo final, torre 1 no 862. 862, total 9990. Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado final, X-ray da pista 90, tem um catavento. Já embaixo travado o total? Só travou o total 9990. Total 9910, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus com 11 nós. O altímetro 1020. Livre pouso total 9910. 1804-829 decola, chama o controle no 20-8, bom voo, bom final de semana. Obrigado e bom bem. Controle, bom dia, gol no 9, correção, gol no 804. Gol no 804, bom dia, contato radar, voa 360, saída da EL. 360, saída da EL, no 804. Versículo 4, ciente, informação, Índia confere, Aracaju 130, dados copiados, ainda não recebeu o plano, mas alguns instantes devem chegar, ok? Por gentileza, aguarde, mantendo a escuta, por gentileza. Ok, por isso mesmo, nós aguardamos e 1130, gostaria de coordenar e a subida Conde, se possível. Afirmativo, Augusto, eu peguei. 4 cópia. Pronto para cópia. Aracaju. 130, autorizado, posto do estado. Decola da 10, curva esquerda, saída 11. Controle 120, décima 8. Responde 5-5-9-0. Autorizado, 130, Aracaju, decolagem 1-0, esquerda, após perdeu o ponte. Contorno 1208, transponder 5-5-6, 5-5-4. O Patrick Corrêa, transponder por favor para 0264. 0264, 5-4, que a gente vai chamar para pushback então. Correto. O 4069, chame Recife, 1251. Confirma a sequência? 1251. 251. Total 9910 no solo de Salvador, totalmente aos 32. Direita agora chama solo em 121, décimo 9, até daqui a pouco. Direita, 121, décimo 9, até daqui a pouco, total 9910. Fala Brasília, 1380, 30 junto com o Luna 7, recorda fixa 10, primeira curva direita, saída arbora, após arbora elétrica, controle 120, décima 8, transporta 5501. Solo Salvador, total 9910, livrou na sua escuta. 9910, até daqui a pouco, estaciona no Pátio 3. Estaciona no Pátio 3, até daqui a pouco, 9910. Gol 1804, chame Recife, 1251. 251, obrigado. 130, prossiga. Escute a Índia e chame no solo para a cópia, por favor. Solo é 1219, aguarde nessa frequência cópia, é 1219. Transição caiu. Controle 120 décima 8. Responda 5511. Gol 903. 607, autorizado a linha decolar pista 10, vento 150 graus, com 2 nós. Fica número 2 no CPU, aguarde. Nono, boa, 9030, tá passando por 190, posição 01. Aguarde, tá. Tá 3597, recupere o pushback, puxando 0 mais até a saída do pátio 3, fala simultâneo com o gol no portão único. Boa, 9030, prezado, pushback, direcionamento. Evite que é muita reta agora, fala que não tem com a esquerda. Autorizado, chamará para o táxi do 9-3. T07 aos 44, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208. Controle, bom dia, Gol 1607. Gol 1607, bom dia, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 da EL. Será o número 2 para decolar, seguirá o Gol à frente. Transporta aos militares. Toma. Deixa eu mandar minha área de fogo. No Golf. Confirmando, por gentileza, recuperar o destino? Mike, para Guanambi, é o número 2 para cópia. Vai distante. Lula, seu solo voltado? Vamos para os 11h50. Já está pronto para decolar? Antes? Aqui na Celeste, por favor. Sim, chegou onde está, por favor. Oito de Espera, chame torre, número 8, décimo meio, agente 1020. Chico, no site, se do gol, no ponto de espera, torre, número 8, décimo meio, agente 1020. Chico, no site, se sala é acima do Google. Foi seu plano foi repassado com a hora de 11h50. 11h50 do Google. Podemos fazer a devida correção, vai passar aqui o fogo. Ainda não, agora é só estão aqui no lugar mais. Para mais. No November Mike, confirme pode que se encontra a pista que decola? Mike para Guanambi, autorizado nível 085, visual, decola da 17, primeira curva direita. Ingresso inicialmente no corredor AXR, restrito a 1.000 pés. Controle apenas 120, décima 8, transponda 5470. Mike, confirme o POB de autonomia. Chame a torre 1 na noite, décimo meia para acionamento, táxi, ajuste 1020, por favor. November Ice, India, November Mike, pátio 5, reporte quando pronto para o táxi. Quanto cota? Tono 020-1020. 040 com a Niantic.